Muito boa tarde a todos, então. E boa tarde, Sr. António Franco, que é o nosso deputado de hoje. Posso tratar-lhe assim? Sim, claro. Sim, claro. Sim, sim. Pois, o espaço de debate à sexta-feira da Unidade é um espaço que acontece regularmente em todas as sextas-feiras, das 15 até mais ou menos 17 horas, onde discutimos uma variedade de temas nacional e internacional, focado em várias temáticas, principalmente aquelas temáticas também têm relação com o trabalho que nós desenvolvemos, mas outros que possam aprimorar e aumentar o nível de conhecimento também dos seus funcionários e outros parceiros interessados no espaço. Para o dia de hoje, nós elencamos como tema o policiamento comunitário, que vai ser um estudo que está a ser desenvolvido pelo Sr. António Franco, e portanto vai nos brindar nos dias de hoje com essa discussão em volta da pesquisa que está a fazer. Em termos de perfil, o Sr. António Franco é mestre em estudos de conflitos, está a fazer seus estudos para a conclusão do grau de PhD e é professor na Universidade de Arte. É da AIA. AIA. Sim. Ok. Tenho dificuldade em pronunciar isso. E tem estado a fazer investigações à volta das questões de segurança pública na África. Então, durante o debate, vai nos trazer, como disse anteriormente, as principais ideias da pesquisa que está a desenvolver em Guana. Não sabemos ainda onde mais especificamente, vamos ver depois com a apresentação. E essa pesquisa vai efetivamente consubstanciar-se naquilo que é a relação entre a polícia e a comunidade. Então, sem mais delongas, o Sr. Franco tem aproximadamente 30, 40 minutos para fazer a apresentação. Sim. E depois vai ter um espaço de interação com os participantes para perguntas, respostas ou eventuais contribuições que as pessoas queiram fazer. Tanto esteja à vontade, então, o espaço é todo seu. Muitíssimo obrigado pela introdução. Muitíssimo obrigado. Eu não faria melhor do que isso. Muito obrigado. Mais bem-vindos. Eu vou começar por dizer que é a primeira vez que eu estou a apresentar isso em português. Eu normalmente não trabalho com a língua portuguesa, mais inglês e holandês. Mas de vez em quando vão haver umas faltas. E também na minha apresentação também vão ter faltas gramaticais e ortográficas, não é? Uhum. Sim. Não levei mal. E de vez em quando eu não vou conseguir dizer a palavra português, que ela vou dizer em inglês, se pudesse me ajudar, que é para também aprender, seria ótimo. Este é o título da minha pesquisa, que é a interação entre a polícia e os atores de segurança não estatais em Luanda. Se for para a próxima, eu vou dizer qual é a estrutura da apresentação que eu vou fazer hoje. Eu vou começar por dizer quem eu sou, o que eu faço, o que eu não fiz e coisas assim. Depois vou falar sobre a pesquisa, que é o PhD. E depois vou falar sobre a primeira fase da pesquisa, que é desde setembro a dezembro de 2007, até dezembro, que é este tempo agora, que é o espaço que eu tenho agora, que é a razão que eu estou aqui estes 3 meses, que é para fazer a primeira fase da pesquisa. António Franco, quem sou eu? Eu nasci em Angola em 1985, aqui em Luanda. Fui para a Holanda aos 10 anos, mais ou menos de idade. 4 fomos para Portugal, 10 para ali. Sim, eu saí daqui aos 4 anos. O que eu estudei, eu fiz primeiro. O meu bachelor foi em administração pública. Foi na Universidade de Haia e depois fiz Conflict Studies at Kingston University em Londres. E neste momento, como já foi dito, eu dou aulas aqui na Universidade de Haia e também sou Junior Researcher no Centro de Estudos Africanos em Leiden, onde também faço uma pista. Se tiver perguntas, não barco até ao fim, não, pode fazer. As perguntas depois vão. Sim. Agora, a pergunta central da minha pesquisa, indo ao PhD, a pergunta central, eu tentei traduzir para português. Boa tarde. Eu tentei traduzir para português. Eu li várias vezes e às vezes pensava, pá, não sei se isso está correto, em português, se não está correto, se compreende, se não compreende. Por isso também o feedback seria bem-vindo. A Polícia Central investiga como é a intervenção da polícia local e os prestadores de segurança não estatalizados de Luanda e em que circunstâncias ambos completam, acomodam, competem ou substituem um ao outro. Eu vou deixar um tempo aqui a parar. Eu não sei se a pergunta está explícita. Eu posso dizer em inglês, porque em inglês para mim fazia mais senso. Eu tentei traduzir e se calhar não fui lá corretamente, mas se não for assim, depois sugestões, opiniões que é para mudar, são bem-vindas. Eu em inglês vou dizer interaction between the police and non-state security providers in the city of Luanda and in which circumstances they complement each other, compete or accommodate. Certo. Está referido às empresas particulares de segurança e... São empresas particulares, mas também podem ser comissões de moradores, por exemplo, que também muitas vezes get involved. Sim, sim. Okay. O antigo conceito do... aquelas voluntários em que... Como foi? Yeah, do bairro, antigamente... ODP? ODP. O que é a ODP? Era... Pode explicar melhor. ODP, são... Era uma pequena brigada assim de segurança da comunidade. Ah, tipo organizada. Assim no Neighborhood Watch Group. Sim. Mas, okay. Mas antigamente eles tinham chamados, sim. Também tiveram antigos armas. Exatamente. Sim, eles tinham armas, sim, eles eram armados. Sim. Ali. Sim. Não estou a ver ali, quando está colocado testador de segurança, então não está a considerar a comunidade de forma individual. Não está a mesmo a considerar testadores de segurança, como os serviços das empresas de segurança, sim. A comissão de moradores, sim. Quer dizer, está a dizer que órgãos institucionalizados querem formal ou informal. Sim, sim, sim, sim. Não individuais, não é porque para mim seria muito difícil. Yeah. Sim. Okay. Obrigado. Agora, eu vou dar um pouco de contexto. Eu acho que essa parte aqui não sei, aqui não é muito necessária, mas na Holanda era necessária porque eles mal conhecem o que está acontecendo em Angola. Um pouco de contexto que eu, na Holanda, dou com meus colegas e alunos é dizer a turbanização que acontece no metrópole de Angola e também outras regiões africanas. Isto aqui são os números, mas acho que para vós já é muito mais conhecido. Eu só deixei aqui porque é isso que quando na Holanda faço pintão, tenho que dizer que eles não conhecem. Sim. Habitantes, não é? Sim. Habitantes. Habitantes, sim. Olha, até olha. Eu tenho que dizer, mas são habitantes, sim. E o que eu também tenho que sempre explicar, porque perguntam-me sempre qual é a razão, às vezes perguntam-me o que está bem, essa tubarização, quais são as consequências, por exemplo. Eu escrevi várias, por exemplo, a segurança alimentar, tem processo também para a habitação, por exemplo, quando uma cidade entra um influxo de muita gente ao mesmo tempo, ou uma taxa de nascimento elevada de vários sítios, também nota-se agora. Eu acho que eu li uns artigos seus sobre isso, também acho eu. E também de saúde, por exemplo, chama-se provisão, a provisão de serviços de saúde, e, claro, a criminalidade urbana e violência, que é o foco da minha pesquisa. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas a urbanização tem várias consequências e pedem para explicar qual é o meu foco dentro dessa urbanização, porque a urbanização assim muito rápida, etc. Eu foco nesta parte. E da próxima, se favor. Agora, quais são as consequências de uma taxa elevada de crime e violência dentro do espaço urbano? Há várias, mas eu escolhi três que, na minha opinião, são as mais óbvias e também as pessoas conseguem capture easier, capturar mais, mais facilmente. Por exemplo, uma delas é as consequências visíveis, diretas, são lesões físicas e psicológicas, que também vê-se muito na cidade de Luanda. Também outra é a radicação de políticas de segurança, e com isso quer dizer que o que se nota quando uma cidade, a taxa de criminalidade e violência cresce, o que se nota é que tal a polícia, tal o Estado, como a população, implementa estratégias repressivas para se proteger de crime e violência, e que no fim e ao cabo só aumenta a violência até. E a longo prazo, claro, a retardo o crescimento económico e o desenvolvimento social. E estas três coisas eu pus aqui, que é para justificar o meu foco neste ramo que é a crime e violência dentro da cidade de Luanda. Próxima faixa. Agora, policiamento comunitário. O que está acontecendo em Luanda, e também acho que sabem, é uma coisa que acontece em várias cidades em África. Por exemplo, em Johannesburg, em Lagos, em Dar es Salaam e por aí afora. E uma das estratégias que estão a ser utilizadas em vários países africanos ou cidades para combater a alta taxa do crime e violência é a implementação do policiamento comunitário. Isso vê-se em várias cidades africanas. Angola começou também a experimentar com isso em 2007. Creio, o governo de 2007 revelou que ia também introduzir o policiamento comunitário, que eles chamam até policiamento de proximidade, que é o mesmo conceito. Este é um exemplo que eu encontrei no jornal online, que também mostra o que a polícia angolana tenta trabalhar com as empresas de segurança. Sim, e eles também tem outras pessoas que também dizem que trabalham mais com a igreja, ou estão a trabalhar com a comissão de moradores e por aí afora. A próxima, se faz favor. Esse aqui eu não traduzi, mas se eu for explicar. Agora, essa estratégia de policiamento comunitário, que é trabalhar mais com a comunidade para combater o crime e a violência, é baseada no que na literatura chama Hybrid Security Governance. Eu não sei se conhece o termo de hybrid. Resumindo, o que essa teoria diz é muito simples. Ela diz que ela diz que na provisão de segurança vê-se que há um envolvimento de vários atores estatais e não estatais, e que eles juntos, eles negociam, às vezes trabalham juntos, não trabalham juntos, às vezes acontece várias coisas, e juntos é que eles dão a provisão de segurança. Mas também isso acontece também em outros serviços públicos também. Eu não sei se estou a ser explícito. Sim. E porque eu não consegui traduzir isto em português, Hybrid Security Governance. Eu não sei qual seria a maneira de tal fazer. Não tem mesmo esse sentido, está a dizer, ele é algo híbrido. Sim. É muito... E essa coisa do crescimento comunitário, que a ideia que eles dizem, espera aí, já que em cidades africanas a provisão de serviços é uma coisa híbrida, pode ser híbrida. Então quer dizer que se calhar é uma boa ideia nós trabalharmos mais com as comunidades, porque eles já estão a fazer esse tipo de serviços. Agora, é bom combinar também com a polícia. E essa é a ideia que eles têm. Só que eu tenho as minhas reservas para contra isso. Olha, temos que ser. Para mostrar essa teoria híbrida de segurança, isto aqui é uma pesquisa que foi feita por Bambua. Eu acho que é um pesquisador nigeriano. O que ele fez é uma coisa muitíssimo simples. Ele foi, acho que foi em 34 países africanos, e ele, uma pergunta muito simples que ele perguntou, isso, which place do you seek for assistance after a crime? Ele perguntou, onde é que vai para pedir assistência depois de ser vítima de um crime? E ele foi em vários países africanos. África, East Africa, South Africa, North Africa, e depois tenho a mídia. E o que ele descobriu, o que ele mostrou é que, por exemplo, aqui em West Africa, ele diz que 49% vai para a polícia, 25% vai contra a traditional leader, que é uma autoridade tradicional, por exemplo. Outros vão para família e família e amigos. 5% local government officials e 1% state committee. E o que ele tentou mostrar com isso, e que acho que está linked no que eu disse anteriormente, é que na produção de segurança não é só por isso que é um estado que está envolvido, são vários atores, estatais e não estatais. O que ele mostrou com essa pesquisa é que não é algo que só acontece no país africano, mas é continent-wide, começou a dizer continent-wide, em todo o continente. Sim. A próxima, só chegou. Agora, claro que quando se lê, eu quando tive interesse dessa estratégia de envolver-se mais com atores não estatais para combater a taxa de crime e violência que existe em vários países africanos, eu achei ok, it makes sense. E decidi ler mais sobre isso. E o que é que encontras quando lês mais sobre isso? Encontras é que há dois discursos. Há um lado, por exemplo, o Bruce Baker, que diz que sim, é muito bom, atores estatais devem, não estatais, que é aqui da comunidade, devem ser envolvidos na proveniência de segurança, porque eles estão mais perto dos cidadãos, eles falam a mesma língua com os cidadãos, e que eles também já fazem isso durante anos e anos e anos. O outro discurso diz que não, isso não deve ser feito, porque esses atores não estatais muitas vezes estão envolvidos em grandes abusos e que raramente são estruturas inclusivas. Quer dizer que nem todas as pessoas que moram num certo sítio têm acesso a esses atores não estatais, porque eles também estão organizados, por exemplo, de maneiras tribals. Ligados com um grupo étnico, ou sim. Ligações familiares. E isso pôs-me a pensar, espera aí, então há duas versões aqui. Há um campo que diz, tá bom, isso deve ser implementado dessa maneira, que é bom, porque esses nomes já estão presentes, já fazem há vários tempos e são entendidos e estão integrados dentro de comunidades. Diz, não, espera aí, isso não é bem assim, porque há vários que são postos fora e esses atores não estão nem sempre lidam com todos. A próxima, faz favor. Então eu disse, tá bom, então pois eu peguei. Depois eu comecei a me focar em Angola e disse, então espera, deixa-me ver como é que isso em Angola foi feito. Essa tal implementação do processamento comunitário, ou processamento de proximidade. E eu disse, espera aí, é uma ótima ideia. Eu gostei da ideia até. Isso, eu acredito na ideia. Mas eu acredito que antes de implementar esta estratégia, é importante primeiro fazer um trabalho antes, que é, por exemplo, saber, por exemplo, dentro de um bairro ou de uma comuna, quem são provedores, é providers. Providers. Espera aí, antes de fazer isso é necessário saber, por exemplo, quem são os provedores de segurança dentro de um bairro. Será que é a polícia? Será que as pessoas, quando são vítimas de um crime, vão para uma outra agência, por exemplo? Ou para uma outra instituição, a não ser a polícia? Por exemplo, eu tenho uma tia que mora aqui que disse que quando há abusos domésticos, pode-se recorrer também à organização que chama a OMA. Sim, por exemplo. E isso eu perguntei, mas a OMA trabalha com a polícia? Ela disse sim, porque depois a OMA depois também contacta a polícia a dizer o que aconteceu, quando aconteceu. E isso é algo, isso é mais uma forma híbrida de governance of security. E ao mesmo tempo saber qual é o papel dos atores não estatais da polícia. Porque quando implementamos o conhecimento comunitário sem saber o que é que os atores não estatais fazem, pode ser problemático. Porque, por exemplo, pode ser que eles fazem coisas que prejudicam uma parte da população. É possível. E ao mesmo tempo, o que é que as pessoas acham? Qual é a opinião das pessoas, dos residentes dessas comunas sobre a polícia e também os atores não estatais? E ao mesmo tempo, como é a relação entre eles, entre os estatais e não estatais? Isso aqui não são perguntas da minha pesquisa, mas é para dar uma ideia mais ou menos do porquê que eu acho que a ideia é boa, a essência é boa, mas ao mesmo tempo há que fazer uma pesquisa anterior para saber certas coisas. A próxima, se achar bom. Agora eu vou. Isso aqui é a próximos anos. Agora, a primeira fase da pesquisa. O que eu mostrei é uma coisa ampla do que eu quero fazer, mais ou menos. Agora, eu estarei aqui em Luanda até fins de dezembro, e nesse fim de dezembro eu vou tentar fazer a primeira fase da pesquisa, que é um estudo exploratório. Sim. E o que eu quero tentar fazer nestes 3 meses é simplesmente eu agora escolhi Kazenga e Viana como áreas de estudo. O que eu quero simplesmente fazer é compreender compreender a palavra, acho que não é a palavra certa, espera só um momento que não é a palavra certa. Já sei. Define. O que eu quero fazer nestes 3 meses, por exemplo, no bairro do Kazenga, é saber qual foi a evolução de crime e violência no Kazenga desde o fim da guerra, 2012 até agora. O que é que as pessoas acham? O que é que foi melhor, o que é que foi pior? E também, quais são, onde é que as pessoas vão para resolver os seus problemas que têm de crime e violência, por exemplo, por uma coisa muito simples. Alguém se é vítima de crime ou de violência, onde é que ele vai? Será que vai para a polícia? Será que vai para uma casa de moradores? Será que vai para a UMA? Isso acho que vai depender do tópico e do tipo de crime que existe. E também, será que aumentou? Será que diminuiu? E quais são as razões? E na minha primeira fase da pesquisa, o que eu quero saber é simplesmente isso, é saber o que é que se passa e porquê que é assim como é e o que é que as pessoas acham de várias coisas que existem. Eu fiz uma lista que é. Eu vou distribuir depois. Acho que se distribuir. Primeiro, acho que vou distribuir depois. Podemos distribuir. Sim. Tá. É só. Dá para a fé, depois eles vão tirar. O que a lista mostra é. Os variáveis que eu quero pesquisar nesses 3 meses e na outra. Não esperar que a gente tenha. Não, é só uma. É só uma. Agora, o que a lista mostra, eu do lado esquerdo. Eu pus os variáveis que eu desejava pesquisar nesses 3 meses e depois na coluna do meio eu tentei pôr mais concreto para vocês para saberem o que é que eu quero saber sobre essas variáveis e na última coluna eu escrevi uma pergunta é para saber que eu queria saber quais são as pessoas que podiam me ajudar, por exemplo, na recolha de certos dados ou se têm informação ou sabem onde é que posso pegar essa informação e depois deixo sempre. A próxima, se faz favor. Sim. A próxima aqui. Ah, ok. Sim. A próxima, se vai. Eu tenho aqui. Essa é a minha questão da fase inicial, estes 3 meses, é simplesmente essa. Como é o crime. Como o crime e a violência em Kazenga e Viana evoluíram desde o final da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil 2002. E que sistema que os locais, os residentes ou habitantes, já me corrigi há pouco tempo, usam. Acho que é grave. Usam para se protegerem contra o crime e violência. Isso eu quero descobrir nestes 3 meses, é nestes 2 bairros. Simplesmente, como é que o crime evoluiu e como é que as pessoas fazem para proteger este crime e violência nestes bairros. Isso é tudo o que eu tenho a dizer agora. Muito obrigado pela atenção e espero que tenham sido um presente tão explicitado. Também vou a outra experiência para ter sido em português. Tá, obrigado. Muito obrigado. Parece que posso comentar, porque eu convidei o Sr. Frank, estivemos em contato ao longo do último ano, sim. E partilhei com o Sr. João Domingos e os colegas a discussão à volta da escolha do tema da pesquisa do Sr. Recomendei ao Sr. Para focar sobre. Eu disse que nós queremos, de facto, fornecer uma fonte com um monte de informações à volta do sector violência relacionada com aquisição da habitação e terras, expulsões forçadas, etc. Também a situação nos mercados à volta do economia informal. Sim. E as vendedoras na rua, e várias outras coisas, porque são áreas onde nós temos já pesquisa feita ao longo dos anos. Mas eu acho que ainda a pesquisa do DW nestes sectores pode perfeitamente ser aproveitada pela Sra. Franken na pesquisa dela, porque temos nas pesquisas feitas com comunidades o mesmo tipo de questões. Hein? No caso do conflito com sua vizinho ou com alguém à volta de suas terras, a habitação, quem vai intervir? Quem vai ser convidado? Sim. Para intervir? E é mais ou menos a mesma questão que foi levantada ali. E temos, de facto, pesquisas amplas no nível da cidade de Luanda. Sim. Mas também estes dois bairros sempre, estes dois municípios sempre foram áreas onde recolhemos. Mas estava a pensar, uma outra fonte, o senhor capitão está cá, que está em frente ao nosso programa do Media Monitoring, do SEDOC. Nós temos, a partir de 2001, todos os artigos publicados em qualquer jornal independente, comunitário, etc., etc., sobre a violência, violência doméstica, criminalidade. Sim. Até outros pesquisadores trabalhou conosco durante estes períodos sobre as mesmas questões de violência. A questão habitualmente foi a diferença entre a violência em Angola durante a guerra e pós-guerra. E nós podemos pôr o Frank em contato com estes pesquisadores, e até temos as pesquisas delas arquivadas também. Mas eu acho que é uma série das coisas. Mas eu estou interessado em ver como as nossas diferentes projetos podem contribuir informação. O Sr. Kupi, um dos grandes problemas que nós temos nas comunidades é a volta de garimpeiros de água, os que roubam água dos sistemas, e uma parte do nosso trabalho em termos de mobilização comunitária é sobre o controle do roubo de água comunitária. Hein? Eu acho que há até uma parte dos fundos produzidos nos gases, hein, estão dedicados para policiar realmente os sistemas de água. Então, so, parece que também no nosso programa do estágio comunitário, parece que podemos identificar algumas estudantes em universitários angolanos que podem ser interessados em colaborar com Frank durante estes próximos meses. É uma boa altura de chegar, porque o nosso programa de estágio de estudantes universitários angolanos está a arrancar agora. E se fosse possível, ou também eu queria, uma vez, eu não sei se sabem que dá aulas na universidade também. Sim, também há pessoas universitárias aqui no... Sim. Eu gostaria também um dia a participar numa aula em Angola, na universidade, que é para também ver. Eu gostaria muito de ver e conhecer alunos. Sim. E também contribuir, porque eu não sei se alguém dá aulas aqui de métodos de pesquisa, por exemplo. Sim. Sim, eu gostaria de contribuir para aulas de métodos de pesquisa, se fosse possível, porque eu adoro métodos de pesquisa. Eu sempre... se eu estiver em Angola, eu também vou tentar também dar aulas sobre isso e dar a minha opinião, a dizer como é que eu faço, e talvez alguns alunos podem aprender daquilo que eu estou a fazer. Estava a pensar que parece que se temos espaço aqui no escritório, também o Frank pode aproveitar realmente o DW, se quiser. Ah, seria se quiser ser um base. Seria ótimo. Seria ótimo. Se possível, sempre seria temos pesquisadores que trabalham conosco e nós esperamos procurar um espaço aqui. Até nossos arquivos e materiais, mas estamos abertos para partilhar consigo. Mas também eu acho que podemos comunicar consigo em termos das questões que estamos interessados em investigar. Sim. Que parece que no percurso da sua pesquisa pode também recolher informação útil para os nossos programas. Mesmo se temos estudantes, pesquisadores que vão trabalhar consigo, queremos, parece que, colocar algumas questões ali que estão, não estão muito distantes do tema da sua investigação. Posso fazer uma pergunta à audiência toda? Não, agora é o momento da audiência. tá bom. Mas depois poderá fazer. Não sei se alguém quer fazer um comentário, quer fazer uma pergunta especificamente. Como o preletor já falou, agora vamos estudar. Sim, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Alguém quer fazer um comentário? Sim. Esse telefone é fazer. Eu sugeriria que ele fizesse essa pergunta, se calhar, porque a pergunta dele podia desencadear ainda mais outra... Não, vai fazer. Sim, vai fazer. Tem uma contribuição quanto à escolha do local da pesquisa. Sim. Eu entendo, se for Viana ou Viana ou Cazenga, está num bom caminho, qualquer município que escolher vai dar certo. E outra coisa, para entender onde é que as pessoas vão se queixar quando há crime. É importante tipificar os crimes. Sim. Sim. Porque quem vai para a ONU nem sempre vai para a polícia. E esse é um tipo de crime que me leva para a ONU, que às vezes não tem nada a ver com a polícia. Só assim que a polícia, a ONU entra em contato com a polícia que é para poder ir buscar o indivíduo. Ah, e posso reagir? Pode. Quer dizer que se a pessoa nesse tipo de crime for diretamente para a polícia vai mandar crimes, para OMA. Crimes de violência doméstica. Sim. A pessoa que vai fazer a queixa, se for neste caso for uma senhora, vai também para a OMA. E se for diretamente para a polícia manda para a OMA? Não sei como é que acontece. Há vários que ela pode ir à OMA. Sim. E algo que a OMA possa resolver. Sim. Então não vai ser necessário irem até a polícia. Então a OMA fica só por ali, para a OMA. Então aqueles casos que se o indivíduo não quiser responder, então ali a OMA, a polícia entra. Sim, depende da gravidade do crime para envolver também a polícia. E outra coisa, eu constato que as empresas de seguranças acho que não se envolvem tanto em crimes, no sentido de ajudar a própria polícia. Isso aqui eu tenho constatado. Não sei se ao longo da pesquisa pode encontrar, explorar outras informações. Muitíssimo obrigado. Eu não sei se o marco que utilizou para a pesquisa com a designação policiamento comunitário é um marco baseado em alguma realidade específica de algum país ou africano ou um outro país da Europa, porque pelo menos o conhecimento que tenho no contexto, por exemplo, do Brasil. Sim. O policiamento comunitário é visto muito naquela perspectiva que eu colocava, não só de instituições, de relação com instituições, quer formais ou informais. Sim. Mas dos cidadãos mesmo. Eu não sei se o marco que está a utilizar é de uma outra referência, de uma outra localidade, onde há esses mecanismos, de acordo com aquela tabela que apresentou, onde diferentes países, da West África e outros. Não sei se é este o marco ou se tem uma outra referência? Eu não... Não sei se fiz perceber. O que quer dizer com o Marco? Normalmente quando nós vamos fazer uma pesquisa, sim, eu tenho uma referência que eu utilizo, uhum, como que, vamos supor, no Brasil fazem, fazem policiamento individual. Eu quero usar aquilo para tentar ver no local do estudo se efetivamente é igual. Ah, okay. Na verdade é uma referência. Uma referência. É um não, o que eu tenho em mente é que o policiamento comunitário é implementado de maneiras diferentes em vários países. O Brasil também era diferente, Inglaterra também tem muito policiamento comunitário, América também. A minha intenção é de não, a priorimente, definir como é feita lá, mas descobrir ao longo da pesquisa. Porque eu acredito que cada país faz da sua maneira e acho que, como aqui é feito em Angola, como a polícia aqui faz, acho que é totalmente diferente do que no Brasil, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos. Por isso, eu conheço, eu sei como é que é feito em vários países, mas eu não consigo dizer se a Angola é feita de maneira idêntica ao Brasil, ou à Inglaterra, ou aos Estados Unidos. Isso é o que eu quero pesquisar. Sim, a pesquisa vai descobrir isso. Sim. A ideia da pergunta não era exatamente para dizer como é que é, porque a, sim, pesquisa quer descobrir isso, mas ter referências, né, de como é feito em outras localidades, uhum, para depois a pesquisa chegar a alguma conclusão, se é igual ou se é um formato sui generis, é algo que só existe aqui. Não, para mim não. Existe em outros sítios. Para mim, em Angola, acho que se eu ver de uma maneira assim do continente africano, eu acho que a maneira como a provisão de segurança aqui é feita assim a nível de habitantes é feita com aquele conceito de hybrid security governance, porque essa é a minha teoria que eu levo, e isso é algo que tu vês em vários países africanos, vês na Nigéria, vês também no Quênia, vês também na África do Sul, que é que quando acontece alguma coisa dentro de um bairro, uma idade, não é somente a polícia, os cruzeiros também vão outros agentes, pode ser a OMA, pode ser a Comissão de Moradores. Por exemplo, na África do Sul, em Johannesburg, eu sei que agentes taxistas, por exemplo, é que muitas das vezes resolvem crimes de violência, atos de violência dentro de um bairro. As pessoas vão na agência dos táxis, reclamam, eles vão ter com a pessoa que fez o ato, ou que pensam que fez, e depois vão ter com a pessoa na polícia. Eu acho que no sistema angolano deve haver outros atores, mas eu acho que muitas estruturas serão mais ou menos iguais, e a OMA é uma delas, acho eu. A minha referência é a Highway Security. Isso é que é a minha referência. Isso é que é o meu theoretical background. Eu não sei se isso responde à sua pergunta. Não, porque também um conceito que a polícia, não é, para mim aqui, por exemplo, não é muito claro o conceito que a polícia utiliza de policiamento de proximidade. Sim. Não é? Mas foge um pouco daquilo que está a colocar, que é esse policiamento, sim, com outros atores não estatais. Sim. Sim. A polícia, para mim, não é? Na minha interpretação e do que ouço, está a entender esse policiamento mesmo como o cidadão fazer denúncia em caso de identificar atos criminosos, sim, ou se percebe que no local alguém pratica atos, sim, criminosos, essas pessoas vão fazer aquilo que se designa de denúncia, sim, não é? Sim. E a polícia fazer rondas constantes, sim, constantemente no bairro. Tá. E isso para mim, não sei se estou errado, se os colegas têm outra interpretação, mas a minha interpretação do policiamento da proximidade é que é essa. Sim, proximidade, que é para estar mais perto do cidadão. Do ponto de vista físico. Sim, físico. Do ponto de vista da denúncia que o cidadão, sim, deve fazer quando ele se depara com, sim, esses crimes. Sim. Mas quando eu, por exemplo, quando eu falo por exemplo comunitário, eu falo mais também de envolver vários atores. Como a igreja, por exemplo, eu sei que também a Polícia Nacional também tenta envolver as igrejas mais na prevenção do crime, violência, coisas desse género. Por exemplo, eu não sei se ainda se soube, ainda tem um rolo, não é Londres, mas nas, acho que ainda soube, ainda tem um rolo, e a polícia também trabalha com as sobas, por exemplo. Há diferença entre proximidade, que é a polícia querer estar mais presente ao cidadão, por exemplo, fazendo patrulha mais regularmente, mas a comunidade é mais envolvida numa comunidade também no próprio policiamento. Eu não sei se. Sorry, agora, se não existe, eu não sei. Eu entendo que a polícia trabalha de forma independente. Não tem autoridade dentro das comunidades que ela possa estar trabalhando diretamente com ela. Mesmo o apelo que é dirigido do ponto de vista das estruturas da polícia, sim, senhor, ela tem uma autonomia de fazer o seu trabalho individualmente. Aliás, como instituição polícia, mas do ponto de vista prático, há outros atores que estão envolvidos na resolução da violência, do crime. Há outras instâncias em que as comunidades vão recorrer que não a polícia. Então, por exemplo, a Comissão de Moradores em vários bairros, por exemplo. Aqui na cidade é diferente, aqui nas províncias. Sim. Existem problemas de sombra, tem ação. Sim. Vários políticos estão apresentados em sombra. Eu a priormente queria áreas rurais, só que eu não tenho os recursos para ir nas áreas rurais. Não, mas os crimes também são mais acentuados nas áreas rurais. Acho que o que acabou de dizer, eu até espero que esteja gravado, que assim sei como é que se diz em português, porque muitas vezes o que explicou que a polícia em papel é o ator principal, mas que na prática, na realidade do dia a dia, não acontece isso. A polícia até pode achar que faz tudo sozinha em papel, mas se fosse porque ela, espera aí, aqui não é só a polícia que está a fazer o trabalho, afinal. E porque também é muitos, eu acho que, eu não sei quantas pessoas é que moram no Casena, quantas pessoas é que lá moram, mas assim, sempre utilizamos um milhão em. Mas pode ser mais. Não, mas os dados. E um milhão de pessoas, o número de polícias que está lá, eu acho que a polícia não consegue dar conta do recado. Porque há muita pessoa junta para uma dose de polícias. E também é bom, acho que também é bom aqui dizer que eu, antes de começar essa pesquisa, eu claro que falei também com a Polícia Nacional aqui angolana, porque disseram que eu não podia fazer isso sem fazer esse tipo de coisas. E eles estão positivos. Estão positivos e disseram, se conseguir escrever um policy paper, antes que me diz policy paper em português. É um documento para a política nacional, ou política do Ministério? Sim. Sobre o tal, como é que podiam implementar o documento, como citar, de maneira mais efetiva. Essa questão de security, da segurança, né? Sim. Se formos para esse, o policiamento comunitário, individual ou não, qual é o formato ou modelo? A nossa Constituição também dá pistas sobre isso. Por exemplo, o artigo 202 da Constituição fala da segurança nacional. Diz que compete ao Estado, com a participação dos cidadãos, não é? A garantir a segurança. Sim. Está aqui a componente de participação do cidadão, mas por isso a minha questão sempre é ao cidadão e outros atores não estatais. Por isso é que eu falei aquela hora que a minha interpretação do policiamento de proximidade aqui é mais com o cidadão e não com outras instâncias, né, não estatais como as empresas de segurança. Não. Sim. Eu vou te explicar, porque eu, quando digo não estatais, não é só empresas de segurança, eu também quero dizer, por exemplo, a Comissão de Moradores, por exemplo. Eu também quero, por exemplo, a Comissão de Moradores, as próprias igrejas também, por exemplo. Isso é o que quer dizer com atores não estatais, não só incluindo também empresas. Agora, o que eu não quero fazer na minha pesquisa é focar-me o que é que os indivíduos. O que é que a pessoa individual faz, porque não vou conseguir devido ao tempo, mas quando eu digo não estatais é igrejas, por exemplo, função de moradores, a própria, mas a alma é estatal ou não, até não sei. Então, Não, é partidário. É não estatal. É não estatal. Mas uma coisa que sim, acho que, mesmo se o estudo vai começar em 2002, será importante, e com certeza você já pensou sobre isto, mas refletir sobre os fases anteriores. Sim. Temos duas fases, sem uma do período de partido único, onde a segurança local foi nas mãos do ODP, que foi realmente uma estrutura partidária, polícia, comunitária, tudo misturado. Mas também o período de guerra, entre 92 e 2002, onde a polícia foi mais militarizada, porque tomaram função também, well, fora do lado, mas de proteger as comunidades. Mas eu acho que as polícias também tomaram atitudes militares, e muitas dos polícias foram antigos militares também, na altura. So, desde 2002, há uma política do polícia para desmilitarizar a sua estrutura, a sua maneira de trabalhar. E até mesmo as polícias não levaram mais armas de guerra. E isto é, well, raramente, de vez em quando. Eu acho que estas três fases são importantes porque a memória do período quando a polícia foi realmente quase um braço militar ainda está a influenciar a maneira que as pessoas nos bairros de vez em quando têm receio de chamar a polícia para intervir, porque muitos assuntos não querem ser resolvidos desta maneira pesado, eu acho que o facto que outras instituições, além da polícia, são a primeira porta de entrada quando há um problema local, as pessoas preferirem ir para a Comissão de Moradores, até a administração local, a igreja, outras instituições como uma, em vez de polícia, porque quando olhamos para este gráfico em Angola, será muito diferente. A polícia vai ser, não será a primeira ponto de contacto. Muito poucas pessoas vão para a polícia para queixar. Eu acho que uma parte disso é a memória da maneira que as polícias reagiram antigamente. E parece que de vez em quando algumas delas, mas mais e mais as polícias hoje em dia são jovens que são recrutados com polícias, não são antigos militares. Então, receberam uma formação bastante diferente do que os mais velhos. Então, o seu conselho é para ver no período também de 92 a 2002? Eu acho que o período antes disso também tem de ser considerado, porque foi um período daquela estrutura policial do ODP que foi difícil distinguir se foi uma estrutura comunitária, estatal, partidária. Estava todo misturado, porque houve também voluntários que no ODP que estava vigilância à noite, só para proteger os seus bairros, mas receber uma arma, emprestar uma arma para... Tem esta história que ainda está na memória de muitas pessoas. Não sei se qual é o entendimento que está a fazer aqui do crime e a violência, porque... há um conceito novo de violência doméstica. Sim. E, em média, quando as pessoas falam de violência, associam a violência doméstica. Uhum. Dificilmente vão te falar de outro tipo de violência que são crimes. Porque okay. A própria violência doméstica também é um crime. Sim, mas sim. É um conceito que se usa para diferenciar de outros tipos de crimes. Não é? Uhum. Então se diz violência doméstica. Então, em regra, se calhar vai encontrar pessoas a dizer que só vai lhe dizer de violência quando considerar que o marido, por exemplo, bateu a mulher. Fora desse conceito, para ele outras coisas podem não ser violência ou crime. O que é que me aconselha? Talvez analisar bem esses dois conceitos do crime e da violência ao crime, talvez então vai dizer se assaltou a casa dele. Ou se lhe roubaram uma coisa no telefone na rua, sim. Isso é que ele vai considerar crime. Então, essa diferenciação do crime e da violência seria importante, sim. Né, sim, analisar. E também por isso anteriormente, porque eu disse que essa divisão do Estado e comunidade, que também está na lei angolana, porque eu acho que já não tinha, foi, mas eu tinha esquecido, mas acho que vou fazer porque eu disse, eu lembrei-me, tem razão, porque a própria Constituição Angolana também refere-se às autoridades tradicionais, por exemplo. Uhum. Também acho que é bom eu também tomar atenção nisso e ver o que a Constituição diz também sobre isso. Sim, obrigado. As autoridades tradicionais ajudam na resolução de conflitos, litígios, né? Sim. Na comunidade. Sim. Isso também está na própria Constituição Angolana. Exato. Sim. Muito obrigado. Mas há outras estruturas também ligadas com a dinheiro, conhecimento. Uma é os fiscais, que são controlados pelo governo provincial ou municipal. E as fiscais não são armadas, hein? Ou são? Não. No princípio não são. Mas funcionaram como foram armados. Os fiscais que, de facto, estão a perseguir as mulheres que fazem a venda na estrada. Ele é meu irmão, passei que se tirar as fotos conseguem ver. Ele disse-me isso ao caminho daqui. Ele disse que estavam uns homens num picape. Yeah. Ele disse: olha, isso aqui são aqueles que vão atrás desses senhores que vêm aqui na rua. Yeah. Sim. E é curioso, só nos últimos dois dias comentaram, porque durante as eleições e já começaram há poucos dias a chatear as mulheres. Outra vez. Os fiscais não são polícias. Não. Mas são vistos como tal. Pelo cidadão. A cidadão está muitas vezes em andar com um carro da polícia em frente. Mas eu acho que pode ser bastante interessante ainda colocar isto na sua estrutura. Eu tenho mais uma pergunta, é mais uma preocupação, eu acho que já o disse, porque eu próprio estou hospedado no bairro Macoluso. E eu muito sei. Perto, diga? É muito perto. Eu entendo que uma pesquisa de género, quando é feita, é sempre não ser feita, no sentido da pessoa até estar convivo dia a dia. Eu, anteriormente, escolhi Viana e Cazenga e eu agora estou com uma discussão com o meu supervisor, que é se eu devo fazer onde estou hospedado, simples, porque eu ali vou conhecer a área, até já conheço o barbeiro, já conheço os meninos que lavam os carros, que são meninos que vêm muita coisa no bairro, são bons data sources, e agora estou mais ou menos a pensar que seria melhor. Vou dar para o Cazé. Seja Cazé agora. Agora eu estou a pensar. agora eu estou assim a ver, porque eu quando falo com as pessoas dizem que o Casenha é melhor em termos de pesquisa nesta matéria do que o Macuso. Viana agora ultrapassou a Casenha. Sim, mas não, mesmo em termos de criminalidade. Viana está mais alta do que o Casenha. E também por isso também não há densidade de população. E também a ausência da polícia na zona periurbana é maior. Então, no Clusa estão mais, já estão mais presentes. Então já sei qual é a resposta. Já sei qual é a resposta que vou dar. Eu vou dar essa resposta. Sim. Porque eu tinha medo, o meu medo era de não ter acesso à data do Casenha. Porque não lá estou. Well, uma coisa que podemos ver com o Frank é avaliar para os perfis municipais que nós temos para Casenha e Viana. Eu acho que esperamos que a pesquisa dela possa produzir mais dados para alimentar as nossas formas, hein? As nossas formas municipais. E eu não vim aqui só para receber, se precisar de alguma ajuda em algum sítio, eu também te gosto de ajudar. Os nossos colegas conhecem os líderes e os, sim, até as autoridades nestes dois municípios ainda não conhecemos muito bem. Acho que podemos ajudar. Bom, Sr. Frank, penso que não sei se tem mais alguma consideração. Hoje foi muito curto, porque de facto é um primeiro momento do que está a preparar para, sim, a pesquisa. Queremos que teremos mais desenvolvimentos após a conclusão da primeira fase, se calhar, da pesquisa, caso tenha a disponibilidade de partilhar conosco as primeiras observações, faremos disponíveis para ouvir. O resto do debate também será mais aceso, com algum estado já a trazer aqui para nós. Parece que eu posso falar com o Sr. Capitão também sobre os dados de mídia. Sim, sim. Não sei se não há mais nada. Mas você tem uma pergunta para nós. Uhum, sim, sim, mas já foi abordado. O que eu queria perguntar era se eu estruturei essa pesquisa do meu ponto de vista e também falando com as pessoas, mas eu queria saber se a audiência também vê essa uma pesquisa que contribui para um problema. Isso é para mim importante, porque isso está na minha mente, é óbvio, mas isso sou eu. E eu disse, tá, vou contar a minha audiência se eles veem que é um tema que necessita de ser abordado. Em termos do mídia, o Sr. Capitão é, sim, o perito que nós temos. O Sr. Arsenio pode ajudar com a investigação no nosso site, porque temos muito, muito pesquisa, muitos, sim, dados. Parece que já consultou, mas há coisas ali que parece que está um pouco escondido. Tá. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Aguardamos então. Tá, muitíssimo obrigado mais uma vez.